chego, você sai. Cine de Conceição do Itália. Eu mereço o que você faz. Veneno. Eu mereço o que você faz. Yeah. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O brilho das. Fora, Diogo! Foi difícil conseguir. Me livrar desse amor assim. As músicas que tocam no coração da galera. É a Veneno, Santa Isabel. Veneno. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Veneno. Você não me deu valor. Com você tudo acabou. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Quem curte? Não te quero nunca esse amor. Valeu, me feri quando procurei por outro alguém. Meu grande parceiro Bruninho Light e a galera da Colônia Bélia. Ele tá ligado. Ficou bem marcado e tatuado esse amor. E o tempo e a distância não levou. Foi só bem mais que uma conquista. Lá da família do Águia de Ouro de Concórdia. Essa família do Águia de Ouro. O Darlan tem boas recordações. Valeu, Japa! Estou como um barco sem a vela em alto mar. Uma folha sem a chuva pra molhar. Vou a navegar sem a terra vista. Chama! Bora! Para grandalhão o Daniel. Para Dulce. Onde está o meu amor? S.S. Tech Refrigeração. Pra voltar a ser feliz. O Luzinho disse essa não, Darlan. Eu preciso te encontrar outra vez. No carequinha. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Sim, você. Minha Romacena! Thalisson! Audrey! Obrigado, viu, gente? Tira o chapéu pra vocês. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você. Meu doce amor, hoje é dia de festa. Dulce, você sabe que é nóis. Chorar, aqui tão sozinho, tão triste espera. Só não valeu aquela cotovelada, viu? Dentro de mim, venha ser meu amor. Agora tu quer mídia, né, vagabundo? Nada, só me resta. Ei, mas vai ter forra, viu? Alô, Dulce! Thank you. parceiro Jefferson. E a minha família contra baixo. Valeu, Jefferson! Onde está o meu amor? Que eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, essa música vai de Adler. Trazer você para Gabi. Pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. E ele mandou dizer, viu, Gabi? Se o dia que você não vier na festa com ele, ele vem sozinho. Pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Pra mim outra vez. Tu quer mais uma louca? Vocês estão deitados! Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Meu parceiro Maicon do Frango! Um abraço, viu? O alugado da boia! O abraço do DJ Darlan. DJ Darlan. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Tá cheio, papai. Palavras que toquem seu coração. Te procuro se... Parceiro Andrei, tá fiorino. Esse aí a gente tem respeito. Aquela sequência bem gostosa, né? Aquela sequência que você pega a gata, chega, cola testa com testa, mijador com mijador. E aí, meu irmão? Como diz o gordinho, maniçoba. Seja o que Deus quiser. Se você me entendesse um pouco mais, meu Deus, me voltasse atrás. Escrevi esta canção. Eu vi. Obrigado, Thalisson. Pra poder te. A minha rouba ser. Bora, Luzinho. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Gosta, vai. Só pra quem gosta. Por isso escrevi esta canção. Eu vi. Meu parceiro DJ Tel. Te... Do pau do amor, meu Deus do céu. Fala o tempo que toque em seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Segura meu peça aqui, ó. Sei que quando eu me for, você vai chorar. Veneno. Porque eu vou para sempre pra não. Igor, João da Maria e o calor do teu corpo e a noite de desejo. Arthur Muniz, tá aqui com a gente. Que a gente passou. Valeu! e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não ama você. Meu parceiro Marquinho, Anê, minha galera de Conceição do Itá, e o Elton já foi dormir, né? Vai sofrer. Valeu! E eu venho de longe pra te socorrer. E o Tuti todo ladinho do meu. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Chama! Foi você quem falou. Falou o que pro Darlan? Fala! Que o nosso romance chegava ao fim. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Perdoa meu coração. Fala de ir. Faz um 4 aí, parceiro. Vai. Ele não quer solidão, meu parceiro Zé. Por isso perdoa pra mim. Se ele eu não tiver o fim. Oh, meu amor, me entenda. Sem você do Esquina do Frango. Vem pra mim. Alô, Maico! Lagago! Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Só os melhores DJ Té! Por isso perdoa pra mim. Se ele eu não tiver o fim. Meu parceiro DJ Tel, que satisfação em te receber aqui na Veneno, viu, meu parceiro? Você aqui com a gente, seja bem-vindo, viu, Tel? Aqui você tá em casa, meu irmão. Alô, Tel, te liga! E aí, Darlan? A satisfação é toda nossa estar com você pela primeira vez no Caminhão Veneno, aqui no Círio de Conceição do Itá, Darlan! E a empresa toda tá ali, só observando a Veneno, é... Veneno. E a bonita tem a ressaca, né, Darlan? O bicho vai pegar, viu, Théo? O bicho vai doidar aqui no Veneno. É Veneno! Muita onda, Théo! Pra galera que gosta. A galera vai colando mijador com mijador, legal, você vai pegando, Darlan. Jogou? Joguei. Darlan. Pro alto uma paixão. Não é à toa que a galera tem o carinho e o respeito, beleza? Pelo DJ Darlan. E ele chega! Conquistando o coração da galera. E dessa feita hoje no Ciro do Itá, Darlan! O que tem? As músicas que machucam. Te encontrar em qualquer lugar, seu telefone e endereço. com muito carinho, o Rodrigo, lá da CDD, e o Eric Francês, a Carol Trindade, Nailson Sem Vergonha, tá aqui comigo também. Essa CDD está na área. Veneno. Banda Floresta Nativa. E grandalhão Daniel. Só que cê... Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos, como eu queria te pedir apoio. Da Vila do Carro. É nós. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Tu lembra dessa aqui, DJ T? Existe vida após o amor. Meu amigo DJ Dalane fala: marcante não é pra quem quer. Pra quem conhece, Bergarão! Yes! Esse é! O camarada ruim! Veneno! Veneno! E ali ao lado da galera lá da Casa de Show Retorno, pra trocar, toda a galera tá por ali ao lado do Marcelo Santana, a galera trazendo veneno! O terremoto! A querida! O amor, Alex Oliveira, Rodriguinho, Giovanni dos Polêmicos, galera do Baca Passinho. Tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existe vida, mas o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor. Chora não, vagabundo. Meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Oi, Darlan. Que lindo. Vou dar um chega ali com a galera. Mas já já tá chegando alguma coisa aqui pra você, legal? Mas acho que passou a agradecer você pessoalmente. Esse trabalho que vem conquistando todo o estado do Pará. Caminhão Veneno. Amanhã, logo mais, tem a ressaca pra galera. E esse caminhão pra galera que não tá legal. E aí, Darlan? Obrigado, Theo. A gente agradece pelo carinho, viu? Você sempre será bem-vindo. O que, Andrei? Perdeu amor. O Diego tá fiorino. Alô, Duduzinho. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Lá vem mais uma. Moleque da espera. Fica perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai. Juninho da Jamaica. A saudade tá de volta. E ele disse que agora ele também é veneno. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Louco, louco, louco, estou para te comprar. Obrigado, Juninho. Juninho da Jamaica. Te amar. Ele é velha guarda do DJ Darla. Alex Oliveira, Rodriguinho, Giovanni, os polêmicos. Posso ir pra ter você aqui, pra ser sua amiga. Alex Oliveira, Rodriguinho, Giovanni, os polêmicos. Amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se vai, você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Quem sabe? Louco, louco, louco, estou. Amigo Gil, proprietário da carreta sedutora. Lá do Gilson. Esse tem história nas aparelhagens do estado do Pará. Gil, um abraço pra você, viu, Gil? Júlio da Jamaica, Danilo Sussu Diago, galera da Vila do Quero. O Cleberson e a família da Gelada de Marituba. Um abraço da Veneno. Veneno. Você. Bora, Maiquinho. Bora, Maiquinho. Dançando sozinho. Qualquer um dança, papai. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Você sabe que é nós, Dudy? Ninguém. Será que o Dudy ainda tá bom, Dudy? A bola, acho que não. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção e desse. Alô, Caribu! Você se calar, juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém. Agora bota uma gata pra ele dançar pra te ver. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem esse papo. Não vem esse papo de time metral. O som é sobrenatural. Olha, gente, pra quem não sabe, você se calar, essa sequência nesse som, vamos está sendo gravada, viu? Na ponte aérea pra Belém do Pará. E isso, vai ter um CD também só dos bregão. Fere sem se ferir. E o Diego Gomes da SS Tech Refrigeração. A melhor do Pará e do Brasil. Há um paraíso, vamos procurar, livres para sonhar e viver o amor. Chefe, tu lembra dessa aqui, de essa marcou. Me diga de uma vez o que eu preciso fazer, gatinha, pra te conquistar. Eu já te dei meu amor, te dei o meu coração, e parece que não vai funcionar. Você é dona de mim, você manda em mim, e por isso não consigo entender. Se eu me entrego assim, se eu me dou pra você, por quê? Porque você não quer me querer. Os meus amigos me... Rodrigo da Saveiro, transador, professor Felipe Leandro, brinca com de Carara, lá de Caraparu, mas quando a... Eduardo dos Parceiros, a... Otávio Valinha, a nos envolve numa louca paixão, e é por isso que você... Só você! Só você é minha dona, é minha dona. Você me diz que é muito cedo, que não é inteligente esse papo da gente se amarrar. Darlan, eu tô pensando em casamento, e você só no momento é meio complicado conciliar. Nossas ideias diferentes, por serem tão divergentes, é que nos faz ser unidos assim. E André do Fiat Atrevido, e a vida me... e a sua primeira dama, pois até que não é ruim. José nascendo do... E você, só você é minha dona. Essa gente que vive sempre falando etc, etc e tal. Se a gente vive numa boa ou se tem uma... Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre, sempre deixa saudade. E a família contrabando da Vila do Carro, é em cada cais ancorar. Veneno, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar. Saudade é maior. Já tô recebendo aqui dia, o meu grande parceiro Batistão. Obrigado, Batistão. O abraço do DJ, DJ Darlan. Tamo junto, viu? Nossa. Valeu, Batistão. Ferro corrói. Deixa eu entrar nesse tema. Deixa eu entrar. Vou navegar. Bora tocar. O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. Falou, mozinho! As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Tu não trouxe, mas eu ganhei. Corpo derretendo a neve, me seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra em todo o universo. O fundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós somos cheira barato, eterno, tá virando. As donas da bola de americano, Henrique Oliveira, o long de americano, invencíveis, né? Dilson, meu Deus. Bora, bora, bora, vira mais uma! Alisson, o Túlio, a minha roda cena. Valeu! Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar. Alô, Xericã! Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha. Veneno. Se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Do mar. Meu bem, Parabéns pra Jaciele, que hoje tá no berço, né? A filha do meu parceiro Catita. Valeu, Jaciele Catita! Vou te procurar. Só a panelinha hoje, é? É, Dutti. Dali, dali, dali, dali. O Gago da Boia. Esse é parceiro do DJ Darlan. Darlan. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor. Eu tô que tô. Meu parceiro motor. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, vagabundo. Ó, meu amor. Eu tô ligado em você. Como é que você tá, gai? Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não dá. Eu quero dançar com você. Diego Gomes, Diogo Hungria, Arisson, tá tão corrido, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi. Bora, Adler! Aqui. É aqui só pra te ver, ó, meu amor, eu tô ligado em você, eu tô que tô, eu vim aqui só pra... Meu parceiro Ney! E o Dutti? Te faz de doido e esquece a minha mãe de sobra, viu? Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho. Só quem gosta! Eu quero dançar com você. Me dá! Dá uma chance, por favor. Essa é nossa, tia. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. O seu corpo é leve como o vento. Digo logo quando penso que um dia em meus braços ela. Fico a esperar. Para a Conceição do Itá. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais, demais, demais. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai. Tu paga, né, papai? Bárbara, Enimar, Nete, Fernanda, Neide, Gustavo e a Vanessa. E levar pro paraíso. Ah, se o teu amor fosse um barquinho de papel e eu pudesse navegar com você rumo ao infinito. O que, que você faz? Sonho acordado o tempo todo imaginando o tocar da sua mão, ser o teu mundo, o teu escudo. Tudo que eu quero é ter você e desbravar fronteiras, desvendar os teus mistérios, fugir da saudade, ser tua verdade. Bora, meu parceiro Ney! Bora, Dulce! Olha o motor como é que tá, bicho! Motor! Vou tocar uma pra ti! Essa aqui, ó! Clebinho mal falado. De repente você. Um abraço pra você, viu, garoto? Me deixou tão. Tá aqui com a gente, valeu! Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você. Daqui a pouquinho tem mais, Clebinho! E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. Sábado tem clássico lá em Sipe. Os donos da bola versus os famosos. Ilane Santos, nas areias do teu mar. Vini Farias e o Brunão marcando presença no Ciro de Indá. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção. São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar. Pense numa música firme. A vida inteira, a Jamaica brasileira. Um abraço com muito carinho do DJ Darlan, viu? Explosão total aqui em Conceição do Itá, só faltou você. Soprando. E o maestro Alessandro Isabelês. Estão abertos para nós. Bora, meu maestro! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em um